Mike Eco Delta está autorizado para Manati, nível de voo, correção, mantendo 1000 pés. Bandeira Shelly, cola da 1-7, com a primeira curva direita. Direção de 0125, controle 2-8. Mike Eco Delta, correto, para acionar Cimeo Torre 118, próxima 95. Então, 3890, freio aero, coordenou o portão 04, por exemplo. American 980, right to copy. American 980, you go, go, go. I'm ready to copy. Yes, ma'am, go ahead. American 980, clear to Recife. Flight level 390, via Upper Risk 58. Runway 10, after turn left, Puka departure at Caju transition. Squawk 5007, control 120.8. American 980, with back correct, departure at Fort Stutter. Yes, we'll call you back, understand around about 15 minutes after. Yeah, that's affirmative. The runway is going to open 11:16, okay? So you can call a few minutes before this time, okay? That's fine, sir, very well. We will call you back then. Negativo. Correção, a linha e decolar pistão lançante, vento 050 graus, 069. General 9970, chame Recife, ano 2685, ano terno e 12545. Secundário, ano 2545. CP 5316, aciona identificação, desça para nível de voo 070, confirme está ciente o fechamento da pista 10. afirmativo. Mas irá prosseguir ainda na chegada a MAN. A posição TOC será vetorado para 197 e reportará quando o visual para iniciar o procedimento. Tango Wolf, decolado aos 37, chame controle de frequência 120.8. Controle 120.8, grato, bom trabalho, Tango Wolf. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Tango Romeo Tango, decolado da 197, corredor Axé. Tango Romeo Tango Golf, mantenha-se em condições visuais, o número PES, corredor Axé, confirme a ideal para o destino. Mantendo o número PES, corredor Axé, a ideal para o destino é 318, Romeo Tango. Mantenha o número PES, corredor Axé, reporte para o da barra. Vai reportar para o da barra, Romeo Tango. 16, ou pode abrir um pouco antes? Princípio exatamente aos 16. Tá bom, muito obrigado. Ciência, autorizado Feira de Santana. Trip 53, o nomeia, reduz a velocidade para 220 nós. Inicialmente será o número 2 na aproximação da piscina 7. Confirma o número 1 na posição dele? Confirma para o controle. A posição da aeronave que precede o trip? Mike, Juliette, Romeu, sim. Dá para a Sierra, controle ciente. Trip 53, nomeia, tráfego que o preset está na posição de 2 horas, correção 10 horas, 35 milhas para o VOR. Meu Tango Golf, ainda mantendo o corredor Axé, está autorizado a ascensão até 3.500 pés inicialmente. Série 2223, a sua identificação, desça para 4 mil pés, ajuste 9098, confirme está ciente do fechamento da pistola 0. Negativo, mantenha a chegada a BONF, a posição BONF será vetorada para a pistola 7. Xaner 6225, desça para 2 mil pés, ajuste 9098. 62225, curva à direita para o 230, reporte quando visual. Direita 230, reporte quando visual, com certeza. Romeu Tango Golf, mantenha 3.500 pés na subida, tem um tráfego no setor noroeste, mantendo 055, mantém ainda 3.500 pés, autorizado direto de destino. Gente, autorizado direto de destino, porém mantendo 3.500 na Delta Golf. Pier 5316, curve à esquerda, proa 085, aguardando vetores para a pista 17 ou reportando o visual. É, poderia manter essa curva, vamos entrar direto na base pela direita, proa 100, tá? Aguarde. É, o tipo tem condições de fazer por meio de troca, porque autorizado, base pela direita 17, mas então vamos na proa já. Tem de condições de reduzir velocidade? Sim, reduzido. Qual é a posição da aeronave que precede? IP5316, tráfego que o precede, tá, se encontra na posição de 10 horas 34 milhas, aproximadamente 14 milhas para o VOR, cruzando 4.500 pés para 2.000 pés, número 1 na aproximação. Pela chegada, a gente ia chegar na frente dele. Gente, só vai aceitar a restauração. Obrigado. 5316, número 2 na aproximação, esquerda 085. Gente, esquerda 085, cara. 5316, reautorizada descida para 050. Sinais 6225, confirme se já está pronto para modificação? Sim. Sim, reporte quando pronto. Incorporado aí. Dois, inicie redução para 2209. Trip 5316, desça para 4.000 pés. Ajuste na 098. Aí, confirme que o Chanel 6225 mantém a proa? Chanel 6225, estou aguardando quando reportar para modificação para prosseguir visual para a pista 7. Delta decolado aos 4.6, chame controle de frequência 120.8. Controle 120.8. Afirmativo, propõe cancelamento. Chanel 6225, plano de voo modificado 10046, autorizado descida para 1.500 pés, na direto rotatória. Controle, o Chanel vai entrar na perna do vento ou vai entrar direto na final da série? Chanel 6225, final 17, chame torre 1895. 1895, chame 6225, bom dia. Equipe 5316, controle. Tripe 5316, curve à direita para o 1110, descida para 2000 pés, ajuste na 098. Mike F. Delta decolou, está pulando corredor axé, 1000 pés. Mike Bo Delta, mantenha 5 visuais, no meu pés, corredor axé. Tango Golf, autorizada ascensão até 4.500 pés. Ascensão 4.500, Roberto Tango. Vamos ingressar no circuito completo, ingressando agora na perna contra o vento da 1-7. A gente ingressa no circuito de tráfego da pista 1-7, Oceania 6225. Ingressando agora, 25. Desça até 3.000 pés. Eu já visual o Castela para ser ativado para a gente. Tip 5316, mantenha 3.000 pés, devido à aeronave que precedia fazer o procedimento completo da pista 7. É qual o procedimento? Ele vai cruzar e entrar na perna do vento? Vento da pista 17, Oceania 6225. Poderana do vento, 6225. Visual. Eu 40. Trip 53 no meia guarda. Trip 53 no meia. Mantenha 3.000 pés, ajuste no 018, previsto espera na posição da rotatória. Então eu vou continuar com a atuação, não vai aceitar eu entrar na final da 1-7, visual não, trip 5-3-1-6? Negativo. Qual motivo, a aeronave dela pousou? 3-1-6, a aeronave está cruzando agora a perna de través. A 1.500 pés, ele vai ingressar perna do vento, girar a base. A torre solicita que eu mantenha 3.000 pés, prevendo uma espera visual na posição rotatória, ok? Ok, gente, então será que por autorizar? Estou aqui na final já de 9 milhas, visual, câmbio. Afirmativo, aeronave está perna de través, ainda ingressando na perna do vento, comandante. Não, infelizmente não dá tempo para eu fazer a longa final. A torre também não autorizou o seu ingresso no circuito de tráfego. Vai manter a espera visual, depois faz a longa final da 1-7 direto. Gente, então solicita a vetoração novamente aí para reingresso na final, cara. Valeu. Ok, curva esquerda na proa 090. 090, seu limite será 1 minuto nessa proa. Após 1 minuto na proa 090, seu inicia um 360 com curva pela esquerda, pode ser? Gente, 090, 1 minuto após. Vai fazer o 360 pela esquerda, depois reautoriza o procedimento. Aí nós vamos aguardar. Até lá eu informo a senhor. Provavelmente o senhor após esse 360 já prossegue para a final da 1-7. Provavelmente. Ok, gente. Foi isso que eu já tinha pensado lá, desde a descida lá, prevendo isso aí. Obrigado. Comandante, a gente não previa também que a aeronave fosse fazer o circuito de tráfego completo. A aeronave nos informou que ia para a longa final e resolveu fazer o circuito de tráfego. Paciência, mantém 3.000, reporte iniciando 360. Romeu Tango. Romeu Tango Golf, controle. I wonder if it's possible if we could push now and we could taxi slowly out and around to the runway. Okay, but we have we'll have to wait 25 minutes, okay? So stand by to push back. Would it be possible if we could just push away from the gate so we could stay here in the ramp area? Okay, but there's an aircraft landing on runway 17, which is going to taxi behind of you now, okay? So, if you want, you can start up engines on the gate and maintain position on the gate. Okay, I understand. I'll have to stay here at the gate. American 980, we'll call you back. Roger. Yep. Prossiga. Inicie curva pela esquerda, 360, chame a torre Salvador, 118, 95, bom. 1895, obrigado. Passarelo 2223. Testar para seguir para a pista 17. Após Monf, prossegue na proa do VOR Salvador. Passarelo 2223. Pime. Trip 5316. Sim, ativo, mantém espera no setor, aguardando o trip 5316. É, confirma o aeronave que precede. Tá, vai ingressar na perna base ou está na perna de vento aí? Acabou de arremeter. É, pode manter a proa aqui 330 e aguardando aí o reposicionamento. Tem condições de reaproar a final da partida presente com a navegação própria, cara. O trip 513 no meio, mantém o altitude de 3.000 pés e chama o controle, ok? O Oxené acabou de remeter. Volta a frequência do controle 120.8 do trip 513 no meio. Deve prosseguir para a aproximação. Programe esperas quando mais próximo do VR Salvador. Eu vou lhe informar o inbound e o tempo previsto de espera, ok? Se quiser manter na proximidade a curva embasada no canal, pronto, pode ser. Mantendo 4.000 pés, o inbound na proa 165. O lado da curva eu deixo a critério do comandante. Eu vou apenas te dizer quando mais próximo para iniciar a horta, ok? Qual é a posição dos avançados em ala em relação ao Tango? Romeu Tango, Felipe dos Tráficos, reassuma a navegação na proa de Irecê, reporte nivelado 085. Trip 53 no meio. 53 ou no meia. Mantenha 3.000 pés, mantenha esperas visuais no setor, desça agora 2.500 pés, correção, desça 2.500 pés, o ajuste de altímetro. Ou no 0 ou no 8. 102.500 no 8. Tem condições de aproar a final com referência. Confirme, 5.3 no meio. Tem condições de prosseguir na final, visual com no 7. Comandante, o tráfego da Oxané arremeteu, está fazendo circuito de tráfego de novo. E o senhor, mais uma vez, não chega antes dele. Ok? Mantenha a espera visual no setor, aguarde para prosseguir na aproximação. Desça 2.500 pés. 102.500 vai manter aqui o 360. Passarei do 2223, mais 30 segundos, inicia espera do lado da curva e deixa a critério do comandante. 30 segundos então, não volta a ver o Salvador então, né? Ainda não. O senhor tem no seu equipamento tráfego sua posição de 1 hora a 5 milhas? Tráfego 1 Embraer 190 da Trip, é o tráfego que vai prosseguir na sua frente na aproximação. Ele também está fazendo esperas no setor. Então vai ter 4.000, vou fazer curva à direita e já entra na hora. Prefeito Salvador, bom dia, 9131, informação em quilo. Do 9131, bom dia, tinha identificação desse ao nível 050, vigilância, chegada à maré. Reduz a mínima limpa, é o número 4 na aproximação ainda. 90 a 2.500 pés na rotatória, sobre a rotatória não interfere. Ok, tem notícias, grato. Controle, nós não trezou, não adianta agora com o centro, a aproximação para 1-7. Cliente, só segue em velocidade reduzida, temos 3 tráfegos ainda aproximando para 1-7, 9-1-3-1. Cliente, para 1-9-3-1. O 9-1-3-1, não tem condição de manter o perfil da chegada e cancelar o marcador externo fazendo base pela direita? Tem condição até do 1 e após o lado pela direita, tudo bem, certo? Pode sim. Então, prossegue no perfil da chegada amarela nível 050. As reduções de velocidade estão apenas as previstas no perfil da chegada 9131. No prossegue na aproximação, ajuste 10 no 8. 10 no 8, reduções de velocidade conforme a descida, até do 9131. Mike X Delta, frequência livre com voo até o regresso. Papapá, Mike Vete Romeu, mantendo o voo parado em Itaigara, mantendo 1 no meu pé. Gente, Mike Vete Romeu, minha escuta permanente para informação de voo e alerta. Escuta permanente, Mike Vete Romeu. Romeu Tangolf. Seu chamado de pouso. O nono 45 copiado grave. Chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85, onde é bom voo. Controle, qual a posição do oceanário, já pousou? Longa final agora. Drifting 3 no meio. E na longa final, está fazendo espera aqui a 13 milhas afastado na final. Drift 5, 3, 1 no meio. Voe na proa da Capiteira 17, reporte a pista no carro. Proa da Capiteira 4. Pode prosseguir na descida, pessoal? Até o 1.510 autorizado. É, está bem quieto. Passaria do 2.2, 2.3. Desce 3 mil pés. 3 mil, ajuste no 0.98. A identificação dessa 4 mil pés, vigilância, chegada bom. Passarido 2223, sua indicada. Tu tem condição de reduzir um pouco mais? Gente, 2223, reduza para a velocidade de aproximação, está seguindo Embraer 190 da trip à sua frente. Reporte avistando o campo, prossegue na proa do VOR Salvador ainda, o passarelo 2223. Na proa do VOR, que foi o que eu tinha. Trip 53, 1 no meio, chame a torre Salvador, 1118, decimal 95. Confirmando, o passarelo mantém a órbita. O passarelo mantém a órbita ainda. 53 também, vou fazer. 5316, mantém aproximação, reporte ingressando no circuito de tráfego. Vai ingressando no circuito, pode vai autorizar final direto ou vai ter que aguardar mais um pouco? 5316, autorizado final direto. 23, prossiga. Abandono espera, está sob vetoração para espaçamento, curve à esquerda. Esquerda até a proa 090. Aguardando mais uma proa para a longa final da pista no 7. 2223. Pronto. É curva, tem 3 mil na sua escuta. Pensar em frente, né? Para ingresso no pátio e até a posição 1 no curva para a esquerda aqui na taxa. Afirmo, o senhor vai taxiar em frente, contornar o terminal de passageiros e prosseguir até o 01. Né? Cliente, graças ao meio, beleza. Vento 050 graus, 08 nós, altímetro 1098, reporte na rotatória, check 3. Trip 52, 17, bom dia, sem identificação. Mantém o nível de voo no 60, vou na proa de Bonf, guardando a chegada Bonf, reporte para a descida. Controle Salvador, bom dia, bom 922, descida, respeito no 70. Bom 922, bom dia, sem identificação, está o nível 0, 6120, vigilância, chegada maré. Será o número 3 na aproximação. Desce para o 060, na mais. O número 3, o 922. Passaredo 2223, curva à direita agora, até a proa 220. Direita, proa 220, reporte avistando a capiteira 17, desça 2 mil pés. Desça 2 mil pés, na proa